meu, lento uma centena com 10, eu posso deixar o controlado. Reportará controlado, Romeu. Zero dois, estacionar frequência livre, boa tarde. Pode ser frequência livre, Mike. Boa. Aparelho 2231, todo autorizado, disco 90, vento, uma centena, tem 10 nós. Repouso na 90, passageiro. Voo no 26, temos 124 a bordo, até na Recife com 2h30. Autorizado tráfico à direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10-7, tem um bom voo, voo no 256. Com 1017, taxi até o ponto de espera 10, lá 1895, obrigado, senhor, uma boa semana, 256. Papatango Romeu, Juliette Romeu, boa tarde, Salvador Irecê no 085, confirme o pátio e a pista, que decola. Pátio 5, pista 17, Romeu, Juliette Romeu, Juliette Irecê, Juliette. Gente, o Romeu, Juliette Romeu, pronto, copy? Pronto, copy, Romeu, Juliette Romeu. Autorizado Irecê, o nível 085 visual. Decolagem pistão no 7, após decolagem primeira curva à direita, ingresso a corredor axé, restrito a 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. A frequência do controle em 1.19.35, aciona o transponder 5075. Planejamento correto, qual o POB? POB 2, 02 a bordo, chame agora a torre 118.95 para acionamento e táxi. O ajuste 10.16 agora, tenha um bom voo. Papatango, Romeu, Juliette, Romeu. Dado acionamento, chegue para o táxi do Microsoft Touch X-Ray. Boa tarde, táxi via Alfa Juliette, remota 1-2 do Pátio 1. Alfa Juliette, remota 1-2. Utilizado, pista 1-0, vento 1-30 graus, 1-0 marcha. Ele 17, vou utilizar na 10, obrigado, 9-4. Tango, Romeu, Juliette, Romeu, boa tarde. Treinamento autorizado, chegando em prova para o táxi. Do 2231, no modificado pela Infraero, quilo pátio 3, à esquerda agora, fica atento ao balizador, passarei do 2231. Quilo pátio 3, vai ficar atento. Tem condições de alinhamento e decolagem imediata assim que tiver a pista livre? Afirma, 2,5. Utilizado alinhar e manter, preparando-se para a decolagem, o voo 1,2,5,6. Alinhar e manter 1,0, voo 1,2,5. Agilizando a direita, chama só no 211, olha cá. 211, center. Pedro 2231, remota 4, Lima. 7, já dados ao compatizador. O 2006 na escuta da torre? 964, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o 7, obrigado, 964. Salvador, muito boa tarde, Azul 2714 para autorização barreiras. Solicitou 160 e está ciente da Lima. Mike Foxtrot S3 autorizado até a Papá, reporte para ingresso. Na pista, Mike Foxtrot S3. Pronto para o táxi, Papa Tango Romeu, Juliette Romeu. Romeu, Juliette Romeu, número 2 para início de táxi nesse pátio, aguarde para início. Número 2 para início de táxi, Mike Foxtrot S3. Segue a retaguarda do mesmo até a Papá, reporte para ingresso. Retaguarda para ingresso, Romeu, está correndo. Autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 90 nós, ajuste 1017. Telefone 2006. Mike Foxtrot, X-ray autorizado, ingresso esquerda, pista, porta da piscina 17, pronto para decolagem. 1256 da Gol, decolou os 11, chame agora o controle 119-35, uma boa viagem. Obrigado, 35. 2006. Solos 12, livre à direita, chame solo 121, decimal 10. 2110, gol 2006. Romeu Juliette Romeu, mantenha a taxiway papai. Salvador Oceanair 63, 1-5. Bruna Eco, gol. Gol 2006, táxi via Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette, 08, gol 2006. Salvador Oceanair 63, 1-5. Ocean Air 6315, Guarulhos 360, número 2 para a costa, aguardando. Eco. Sete, 1-4, copia. Autorizado, Salvador Barreiras, o nível 160. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo após DCT, conforme a nota do plano. A frequência do controle, Salvador 0 em 1, 19, decimal 35, acione o transponder 5115, azul 2714. Autorizado Salvador Barreiras 1-60, decolada 10, após a decolagem, curva esquerda, saída Momo, DCT, rota 109-35 é o controle, 51-15 é o transponder, azul 2714, chamará para o espectro de acionamento mais 3. Planejamento correto, azul 2714. Rota Ocean, né? 6315, cópia. Escuta, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Upzulu 10, Piraí, DCT Umbade, Upzulu 44 até Pabog. Decola pistão no zero após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Dael, Leda, Motiva. Frequência do controle 1-19-35, aciona o transponder, aguarde o transponder, Oceanair 6315. Martinho 6315, 360, Guarulhos, autorizado, represulou 10 até Piraí, direto Umbade, represulou 44 Pagode. Decola da 10, curva direita da El Leda Morte, controle 119, decimal 35, aguardando o resposta. Correto, Oceanair 6315. Juliette Romeu, decolagem autorizada, pistão a 7, vento uma centena com 10 nós. Juliette Romeu decolou aos 17 por hora do farol, quando larga controle 199.35, restrito a 1.000 até a liberação do meio. 1.935, controle, restrito a 1.000 pés, o Romeu, Juliette Romeu, grátis, boa tarde. Terra Nova 185, boa tarde. Rono 885, continua a aproximação, 1.17 o ajuste, aguarde autorização de pouso. 1.17, aguarde autorização, Rono 885. Autorizado, chame táxi, azul 2714. Para o táxi, 2714. Como trato à esquerda, aproximadamente 3 milhas à sua esquerda, mantendo 500 pés de helicóptero, fazendo sobrevoo, está se afastando com o Pro Nordeste, não interfere. Pouso autorizado, pista 1-0, vento uma centena com 9 nós. Livre pouso, pista 1-0, voo 985, sentido grau. Salvador, São 3193, informação Lima. Vivo? São 3193. Galeão 360, número 1 para cópia, aguardando, São 3193. São 3193. Torre Salvador, boa tarde, Azul 41, 1-6, avisado no Elias. Azul 41, nomeia, boa tarde, 1017, o ajuste, continua a aproximação, aguardando a utilização de pouso. Azul 41, 1-6. NEM 142, boa tarde, Recife, nível 350, número 2 para cópia, aguardando. Confirma o portão é o 05. Afirmativo, no tempo, aguardando sua autorização. 2714 para o táxi, 64 a bordo, está com autonomia de 4 horas e 50, está alternando palmas. T3, Bate 1 e Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 017, tem um bom voo. Bate 3, Bate 1, Índia, ponto de espera da 10, chama 11895 e 1017 o azul 2714, obrigado, boa semana. 01825 Lebron. 01885, táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi 2, Juliette. Alfa, reportando para Juliette, 1885. 63115 na escuta. Consigo na escuta. Transponda é 5141, a Xené 6315. Tem 5141, 6315. Correto, chame pronto, confirme o portão. Portão 6 blusa. Vento no 20 graus, 11 nós, azul 41, 16. Dive, pouso, pista 10 azul 41, 16. Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, autorizado. 185. Solo 41, no meio, solo 23, livre à direita, chama de solo 21, decimal 10. Livre à direita, solo 210, azul 41, 10. Salvador, muito boa tarde, azul 27, 14 no ponto, espera dar 10 pronto. Azul 27 no 4, autorizado NA e decolar pistola 0, vento 120 graus, 10 mais. VLA e decolar para o azul 27 no 4. Solo Salvador, boa tarde, azul 41, 16 livrou a 10 na sua escuta. Salvador, azul 4116. Prossiga. Não consegui o contato em 1210 com o sol. 121 no decimal 10. 121 10, ok, beleza. Solo Salvador, boa tarde, azul 4116, livrou a 10 na sua escuta. Azul 41116, boa tarde, tá Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, azul 41 no meio. 031-93, cópia. 031-93. 3193, autorizado Galeão, nível 360. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda e Rumi. Intercepta Upper, November 857, prossegue até Moussu. A frequência do controle 119-35, aciona 5130. Autorizado Galeão 360, via Upper November 857, até Moussu. Decolada 10, toda a direita, da El, Leda e Rumi. 1935-5130, da 3193. Planejamento correto, portão 02, chame pronto, da 3193. Da 3193. Setino 4, decolou 226, chama agora o controle em 119-35, uma boa viagem. 1935, obrigado. 142, cópia. Autorizado Recife, nível 3, 50, via rota UP Zulu 17 até Potro, após o DCT. Decola pistão no zero após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Cuca, Jamo, Aracaju, para interceptar o peso 1-7. Controle 119.35 e o transponder é 5135, a chanel é 6142. O TAN 3193 autorizado, pushback acionar, chame táxi. O Oxené 6142, recebi somente a portadora. Faça o cheque no rádio e retorne com o cotejamento, por gentileza. Recebe agora, senhor. Alto e claro. Ok, então olha só, 350 autorizado pela Ampetulo 17 para Recife, até Porto, de Porto direto. Decola da 10, curva esquerda, saída Pucca, Jamo, direção Aracaju. Com controle 1935, transponde 5135, Oxené 6142. Fechamento correto, portão 05, chame pronto, Xané 6142. Obrigado. O Xané 6315 é o sol. Prossega. Poderia, por gentileza, confirmar a matrícula da aeronave? Afirmativo, Papá Romeu, Oscar November X-Ray. Cliente, grato. Solo na escuta do Papa Papa Papa Tango Zulu da Azul. Papa Papa Papa Tango Zulu da Azul, prossiga. Já coordenado com a equipe da Intraero, necessita autorização para reboque até a área de Ranato para giro de motores em alta potência. Qual sua atual posição? Estamos aqui no pátio 3, em frente ao Terminal de Carga Nacional. O Papatango Zulu autorizado iniciar o reboque, informando que a saída será via Kilo e após Alfa até a Golf. Reporte pronto para iniciar o... Realiza o pushback, reporte pronto para iniciar o reboque em direção a Golf. Ciente. Avisará assim que iniciar o pushback. Park break off, tiring off, iniciando o táxi, ou push. Papatango Zulu na posição para iniciar o reboque. Gente, o Papatango Zulu na escuta permanente via Kilo e Alfa até a Golf. Reporte na Golf. Ciente, na escuta permanente via Kilo e Alfa até a Golf. Poxa, né, 6315 na escuta? Prossiga, Oxalé, minha 305. Ok, foi coordenado pelo Centro Recife que existe uma outra aeronave da Avianca com o mesmo callsign do senhor, ok? Oxalé 6315. Acredito que a mesma está partindo de Petrolina. Então, só para deixar a tripulação ciente aí, e o senhor, por gentileza, fazer contato com o pessoal do Sol aí, que tem outra aeronave com o mesmo callsign voando, ok? Tá, ok, vou avisar a companhia e ver se eles fazem um CHG presente. Obrigado, Xané, minha 305. Obrigado. Papá Mike, Juliette, Romeu. Boa tarde, Salvador, CIEI. Confirme o pátio que se encontra. Número 1 no Pracópia, é só um minuto. Mike, Juliette, Romeu. Você é o 3193, tem 179 a bordo, 1350, Guarulhos, solicita o táxi. Autorizado o táxi à direita, via Índia, ponto de espera da 10 Torre, 1118-95, ajuste 10 no 7, tenha um bom voo, Mike, Juliette, correção, San 3193. Via Índia, no ponto de espera 1295, uma boa tarde, San 3193. Salvador, boa tarde, passarinho do 2231, centro da Lima, cópia Barreiras. Passarinho do 2231 no Barreiras, 1-60, número 2, aguardando no Paz 3. Aguardo, passarinho. Mike Juliette Romeu, cópia. Autorizado Salvador, Sierra Índia, Eco Índia, 500 pés, decola da pista 35 em coordenação com a torre, com proa norte. A frequência da torre 1118-95, controle 1119-35 e acione no transponder 0115. Mike, Juliette, Romeu. 0115, cotejamento correto, qual o POB? 2 no POB. Ciente, 02 a bordo para acionamento. Táxi e decolagem, torre agora, 118-95, ajuste no 097, tem um bom voo, Mike, Juliette, Romeu. Salvador, boa tarde, é 6326, Machado, checado 1-0. Xenê 6326, continua a aproximação, ajuste na 017, levar aqui a transição de curva. Curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, transição VATAP, recebe da WISC 42 até Lapa e após, conforme rota do plano. A frequência do controle Salvador 119.35 e o transponder 5143, passarelo 2231. 2231, autorizado Barreiras 1160, decola 10 com curva esquerda. Perfil da mão após WhatsApp via WISC 42 até a Lapa 119.35, controle 5143, transponder. É 5143, nível 160, chame pronto no 43, passarelo 2231. Chamará. Salvador, boa tarde, o gol no 966, passa a Duna. No 966, boa tarde, 1017 no ajuste, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aeronave à sua frente a 3 milhas da cabeceira 1-0, 129. Ele está mantendo, aguardando a autorização. Boa tarde, 8487 da ASA, informação Lima, 350 Recife, copia. E aguardando para início de decolagem, tem uma aeronave nacional da 1-0, já 4 milhas da cabeceira. Vai se deslocar a baixa altura, reposta na cabeceira 17, mais que acho mesmo. Roxa, né, 6326, solo, aos 42, ao livrar a direita, antes da alfa, chame solo 211. Direita antes da alfa, 2-1-1-2-6-3-2-6. Decola da 1-0 na Fuca, chamo Aracaju, curva esquerda, voz, sobe para o 350 na Upper Zulu 1-7. Aciona 5-1-6-6, chama o controle 1-1-9-3-5. Correto, Fuca, Jamo, Aracaju, chame pronto no pátio 3, pushback acionar o hábito 487. Chamará, pushback acionamento 8487. Solo, boa tarde, Oxané 6326, antes da Alfa. Oxané 6326, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Cruz Juliette. Alfa, reporte para ingresso na Juliette, gente. 1-7, marque direção não. Para colagem autorizada para o A-Norte, vento uma centena, 9 nós, o Mike Jet Romeu. Uma centena com 9, autorizado para o A-Norte, Mike Jet Romeu, para o colo. Gol 1966, solos 43, direito 121, decimal 10. Direito 210, gol 1966. Mike Juliette Romeu decolou aos 4-4, está presente, chame controle 1935. 1935 está presente, agradece o Mike Juliette Romeu. Colador Oceanero 1942, para o táxi, com 134 a bordo, 3 horas e 30 minutos, alternativa São Gonçalo do Amaré. Autorizado o táxi em frente, após segunda à direita na Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 1097, tem um bom voo, Oceanero 1942. Frente, direita na Índia, ponto de espera 10, torre 118, decimal 95, ajustado 107, até daqui a pouco, 1042. Meia de passagem ao Airbus da companhia, após ingresso a Juliette, portão 01. Juliette, copiado, 26. Vamos lá, 66, número 1. 1966, boa tarde, tá? Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, portão 04. November X-Ray. Avião Mosca, November X-Ray, box 6, instrumento para o solicito, me desce para menos. Gente, aguarde um minuto para o pushback, devido à coordenação com o centro Recife, só um minuto. Guarda a coordenação, Mosca, November X-Ray. Pelo Juliette Sierra, está presente, autorizado o sinal da 1-7. Mantenha 1.510, aguarde a liberação para descer para o 1.000. Zulu de Leve Serra, que foi um helicóptero, vai pousar em Serra Índia com Índia, mantendo 500 pés. Gente, mantendo 1.500, aguardando a liberação do Zulu de Leve Serra, na final da 1.7. Autorizado, descida, reporte final da 1-7. Descida, informará no final o Zulu Juliette Sierra. Vamos para giro de motor. Vem para o sol. Papa Tango Zulu da Azul, na posição para giro de motor. Gente, reporte ao término e regresso, o Papa Tango Zulu. Ciente, na sua escuta permanente. Salvador, boa tarde, Hugo 2097, com a informação Lima, autorização para Ilhéus. 2097, mantemos, escuta a guarda-cota, por gentileza. Nível solicitado é o 240? 200, quem é a saída prevista? Lá é o Coral. Obrigado. 935, Oceanário 61, 43. Só ligar. Oceanário, quais são? Papa Romeo, Oscar, November X-Ray, na escuta? Na escuta, prossigo, Oscar, November X-Ray. Já coordenado com o Centro Recife, autorizado para o pushback acionar e chame táxi. Autorizado para o pushback acionamento, chame táxi, Oscar, November X-Ray. Juliette Serra, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento uma centena, 1-7, vento uma centena, 1-0 mais. Ciente, 3-6, Zulu, Juliette Serra. São X, cópia, Brasília? 3-5-6-7, preparado, ele é a favor da cópia. 2-0, obrigado. 2-0-6-7, da Gol, pronto, cópia. Pronto, cópia, Gol, 2-0-1-7. Está autorizado para Serra Bravo, Índia, Lima, Delta, nível 200, conforme solicitado. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da El Coral, onde intercepta a Golf 677 conforme. Após decolagem, curva direita. 5161 é o código, controle 119, decimal 35. Autorizado em Delta, 200, nível, decola da 1-0, saída da El Coral, curva direita. Oscorão, 77 Gol, 677. 5161 no transponder, 1935, controle, Gol 2097. Correto, chame pronto, portão 08, Gol 2097. Gente, Gol 2097. Brasília, nível 360, via rota Zulu 17, decola pistão 1-0, após decolagem primeira curva à direita, realiza perfil da subida Arbor, após Elefa. Frequência do controle 1-19.35 e acione transponder 5165, rotando 3567. Suja 360, sai decola 10, curva à direita após na Arbor Elefa. Zulu 17, controle 119.35 e o transponder 5165, portanto 3567. Correto, 5165, nível 360, na remota 12, chame pronto, portanto 3567. Chamada 3567. Salvador, muito boa tarde, Azul 4065, boa tarde, está autorizado Campinas, no nível 340, via rota UP Zulu 10, Pubave, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Chomod, UP Zulu 30 até Intiti. Decola pistão 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Dael, Leda, Motiva. Frequência do controle 119.35, transponder 5152. Planejamento correto, portão 03, chame pronto, azul 4065. Solo, Oscar November X-Ray do Chanel, com 143 a bordo, alternando o Galeão, com 5 horas e 23 autonomia. Gente, o Papa Romeo Oscar November X-Ray, autorizado táxi via Pátio Uno e Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 1017, tem um bom voo. Pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 1095.17, obrigado, boa, Chanel. Posso 2097 na posição 8 para o posicionamento. Gol 2097 autorizado, posição 08, chame táxi. Autorizado o posicionamento, gol 2097. Salvador Bochaneiro, Oscar November X-Ray, próximo de espera da 1-0. Papa Romeu, Oscar November X-Ray, atrizando ali a MT pista 1-0. MT 1-0, Oscar November X-Ray. Salvador Oscar, cargo 8-4.7. Na pushback, acionamento. Confirme a matrícula. Faça cargo 8487, pushback, acionamento. Autorizado, no pátio 3, chame táxi, 8487 dados. Chamada táxi, faça cargo 8487. Quem manda é Papatango, Eco Delta Fox. Carizão, explicação? De 18 Zulu, aguarde cópia. O Eco Delta Fox, confirme o pátio. November X-Ray, decolou aos 5-7, chame agora o controle de 19-35 na boa viagem. 19-35, boa, Oscar November X-Ray, até a próxima. Táxi, gol 2017, 1-1-0 a bordo, 2-10 de autonomia, alterna Aracaju. 0-7, autorizado táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-95, ajuste no 0-6, tem um bom voo, gol 2-0-7. Parte 1 no Índia, 2-5, boa tarde, obrigado, gol 2-0-7. Cuidado Morro 025 Visual, decola pista 17, após decolagem primeira curva à direita, corredor Axé, restrito a 1.000 pés até o farol da barra. Frequência do controle 119.35 e o transponder é o 01.67, Eco Delta Foxtrot. direto, qual o POB? Quente, 07 a bordo, acionamento, táxi, decolagem com a torre agora, em 118.95, o ajuste no 0 no meia, tem um bom voo, Eco, Delta, Foxtrot. O 2067 livre, decolagem 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Ali, decolador 1-0, gol 2017. Salvador, 8487 da África para o táxi, 2 a bordo, 2h50, alterna Salvador. Autorizado táxi, bate 1 e Índia, ponto de espera da 1-0, torre 118.95, ajustado 1-0, 1-6, tem um bom voo, avista 8487. Ok, 1-0, 1-6, bate 1, Índia, ponto de espera 118.95, 8487, é bom trabalho, obrigado. É 4, aguarde, pista livre, ajuste 1-0, 1-6. A aeronave da companhia está iniciando a decolagem agora da 1-0. Meio 16, está visual, cara, né? Do 1-1-64. Torre na escuta do Papa Papa Papa Tango Zulu. Papa Tango Zulu para o retorno, confirme. Afirmativo, para o retorno. Autorizado iniciar o retorno, inicialmente até antes da Fox. Devido à aeronave pousando na pista 1-0, vai liberar a pista. Retorne até antes da Fox. Ciente, retornando até a Fox. Toca Fox, chame na papá. 1-1-64, livre pouso 1-0. Vento 1-1-0 graus, 09 nós. Livre pouso, fica 1-0, voo 1-1-64. 0-1-7, decolado 0-1, chame controle Salvador. 1-1-9, decimal 3-5. 1-3-5, graças, Goro, 0-1-7. Alô, muito boa tarde, 8-4-8-7 da Habita. Ponto de espera da 1-0, pronto, decolagem. Ok, o AS-8-4-8-7 mantém o ponto de espera. Temos 3 aeronaves já na final ILS, separação mínima. Vai manter o ponto de espera, Habita, cargo 8-4-8-7. Gol 9-7-3-8, estabilizado na LS, baixar travado. Ok, gol 9-7-3-8. É o número 2 para o pouso, aguarde pista livre, o ajuste no 0 no 6. Pagando gol 1-9-7-3-8. Eco Delta Fox, livre táxi via 1-7, reporte alinhado e pronto para decolagem.